vivo. Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido, seus olhos refletem tristezas, vermelho de tanto chorar. Caminha mesmo na vida, sem saber onde chegar. Libertar teu coração. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Teu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, libertar.